Bom dia, Raido. Bom dia, comunitário. Está iniciando mais um Comunidade Antenada. Meu nome é Milene, sou agente comunitária de saúde da Unidade de Saúde do Engenho do Meio. Hoje, todos sabem que hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Aí, como tema, eu trouxe hoje enfrentamento ao racismo. Aí eu vou contar um pouquinho, fazer uma retrospectiva da história do Brasil, né? Que no século XVI, os portugueses iniciaram um maciço sequestro dos negros da África para escravizar aqui na época do Brasil Colônia. E o fim desse regime escravocrata só ocorreu dia 13 de maio de 1988. Portanto, a escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos. Os escravizados tinham ocupações de trabalhos inferiores, muitas vezes informal, e foram socialmente excluídos. Não tiveram igualdade de acesso nem oportunidade de crescimento. Por que eu resgatei um pouquinho da história? Porque depois que houve a abolição da escravatura, aí antes disso a escravidão era o racismo, falando um pouquinho de racismo, racismo de dominação. E após a escravidão é o racismo de exclusão, que é o que hoje em dia muitos dos nossos irmãos sofrem, nós da sociedade, né? Desde a época da escravidão, a imagem do negro sempre foi e ainda é frequentemente associada como algo ruim, uma coisa feia e com menos inteligência, né? Essa visão dos negros faz parte de um processo chamado de branqueamento, no qual os brancos são considerados como um grupo padrão de beleza, de vida, de viver em sociedade, né? Uma referência do bom, do belo, de inteligência e aí fora. Essa apropriação simbólica vem fortalecendo a autoestima e o autoconceito do que o grupo de branco em determinados locais acaba legitimando a supremacia econômica, política e social da comunidade, né, da sociedade, deixando o restante dos outros grupos, que não são os brancos, são os negros, os pardos, os índios, de fora da sociedade, se tornando excluído. Aí eu trouxe também um pouquinho da definição do que é o racismo, né? Racismo, por meio das relações de poder criadas na nossa história, em que o branco era o senhor superior e o negro era o escravizado inferior. A raça se tornou um dos elementos de uma demarcação excludente entre nós. É assim que acontece o racismo, né? O mito da democracia racial nega a existência do preconceito e da discriminação racial no Brasil, ao afirmar que a miscigenação harmonizou as diferenças entre as raças e diluiu o conflito de culturas. Mas hoje em dia, o que muita gente vê é que não só a miscigenação quer dizer que a mistura da raça, ainda tem um tal de chamado de racismo institucional, né? Que são aqueles tipos de racismo na qual, quando a população negra procura as unidades de saúde, ou se não qualquer outro órgão público, como são que eles são atendidos? Como eles são recebidos, acolhidos pelas unidades, pelos órgãos, né? Eu trouxe também alguns dados sociais, né? E 51%, só para a gente ficar sabendo, 51% da população brasileira se define como negro. E dentro dos negros tem os pretos e os pardos. Os negros são 65% da população pobre e 75% da população extremamente pobre, né? Crianças pretas e pardas menores de 5 anos apresentam 60% maior risco de morrer do que as crianças brancas por conta das infecções parasitárias. O que é que eu estou associando isso? Associando o que a classe, a raça negra, a gente vive mais em periferia, onde o saneamento básico é precário, onde não temos alimentação de qualidade, onde a saúde pública, por mais que a gente lute pela saúde pública de qualidade, ainda deixa muito a desejar, entendeu? Aí mesmo com falta de acesso, com falta de orientação, são o grupo de risco mais suscetível a muitas doenças, a mortes e tudo mais. O risco de morte por desnutrição para crianças pretas e pardas também é de 90% maior, né? Mulheres negras grávidas morrem mais por causa maternas, por exemplo, por uma hipertensão ou se não diabetes, do que a mulher branca, né? Porque querendo ou não, tem algumas doenças que na raça negra são bem definidas, como anemia falciforme e a hipertensão. Portanto, há importante diferença no acesso do tratamento da saúde entre os negros e o branco. Além da invisibilidade das doenças mais prevalecentes no grupo populacional negro, os processos desses determinantes também pelo racismo, né, que é o racismo institucional, quando a população negra, quando a população negra procura o acesso à promoção de saúde, eles são afetados, né? Por conta disso, por conta de políticas públicas. Hoje em dia já tem a política, a gente está aqui na resistência da política da população negra, já para humanizar os profissionais de saúde, ter aquele olhar holístico e ver, querendo ou não, diferenciado com a população no qual tem algumas doenças que são predominantes da raça negra, tá bom? Aí eu gostaria de deixar o meu obrigado aqui com os meninos. E na próxima terça-feira eu volto trazendo mais informações de saúde, de cidadania e outros afins. Tá certo? Bom dia!